Aqui só sobrevivente no campo de batalha. Cabeça erguida, humildade sem fã de canalha. Consideração dentro e fora da favela. Além da muralha, do fundão, da cela. O produto é resistente, a procedência é made in quadra. MCR é a sigla, comunidade é a cara. Falange coligada, não fica de bobeira. O asfalto aqui parceiro é quem demarca a fronteira. Moleque de 15 filmando o movimento. De um lado a fartura, de outro sofrimento. Pressão psicológica. Viu na TV, queria ter, foi lá buscar. Mas nem todo dia é santo aqui. Quem tá pra chorar também tá pra sorrir. Cada qual na sua intimidade. Sem comprometer a coletividade. Na esquina tem fumaça. Desocupado em massa, se revezam, se acumulam conforme o tempo passa. Nascem ali, crescem ali, padecem ali. E ali que já vi muitos partir. Entre o problema e a solução eu vivo o dilema. Respeito nem sempre vale pra não se envolver no esquema. Saber entrar e sair. E entrar é a chave do negócio. Se quiser voltar entre o amor e o ódio, por enquanto eu tô no lucro. Sobrevivendo à selva onde o jogo é bruto. Tem que ter, proceder, ser duro na queda pra sobreviver. O jogo é guerra interna. Tem que ser verdadeiro, de responsa. Pois a caminhada é dura na selva de pedra. Tem que ter, proceder, ser duro na queda pra sobreviver. O jogo é guerra interna. Tem que ser verdadeiro, de responsa. Pois a caminhada é dura na selva de pedra. 4-4-4, barraco apertado. Pilantragem aqui é comum, e aí? Fique ligado. Neurose na raça, fumaça, relaxa. Tranquilidade pra não rolar desgraça. Maluco se cresceu, criado com a avó. Entre pedras e espinho, a lei da rua aprendeu só. O pai não conhece a mãe. Saiu fora mais um louco que o sistema criou. O baque é foda, a vitrine atiça a cobiça. Aldeota é rico, os irmão não aguenta a pressão. Morde a isca, a sedução vai, cai na cilada. Vai ser manchete pros homens, audiência pro barra pesada. Minha área quadril, não faço média. Playboy na quebra é só lombro, pedágio pra galera. Então levanta sofredor, acende o orgulho. Não vegeta, pensa no futuro. Cuida dos herdeiros, corre pelo certo. Não deixe o seu sonho se afundar no concreto. O papo é sério, sangue bom, seja mais você. Não deixe o L tirar onda de você na TV. Deus é mais compadre, faça a sua parte. É tempo de guerra, eu tô na área pro combate. Tem que ter, proceder, ser duro na queda pra sobreviver. O jogo é guerra interna. Tem que ser verdadeiro, de responsa. Pois a caminhada é dura na selva de pedra. Tem que ter, proceder, ser duro na queda pra sobreviver. O jogo é guerra interna. Tem que ser verdadeiro, de responsa. Pois a caminhada é dura na selva de pedra. A selva é fria e traiçoeira. Seja lá na quadra, no conjunto ou na barreira. Aqui e lá, mesmas cores, as mesmas dores. Mães, lágrimas, mesmas flores. Sonhos, vidas e histórias. As mesmas mãos escravizadas e deram glórias ao Gereissati Dias Branco Queiroz. 500 anos a covardia continua entre nós. O boy ostenta, depois se lamenta. Maluco Robin Hood escora e aguenta. Mas sem choro, sem lamento, não serei mais um papudim derrotado, caído ao relento. Ou cê é doidinho, vacilão, primário. Que cana passa fome, adora fazer de otário. Aí mãe, a correria valeu a pena. Não vou decepcionar, dá gosto ao sistema. W-Man solto na selva, terror das madame. Os boy muda de calçada, eu faço enxame. Sem diploma, faculdade, sem escola. O mundão é que ensina e eu passei na prova. Tô ligado na função, na responsa da missão. Lado a lado com os loucos, ninguém controla não. Maluco, se liga aí, não esquece. A senha é CDR, resistência prevalece. Comunidade da rima, inteligência no rap. A serviço da liberdade, dias melhores pra plebe. Tem que ter, proceder, ser duro na queda pra sobreviver. O jogo é guerra interna. Tem que ser verdadeiro, de responsa. Pois a caminhada é dura na selva de pedra. Tem que ter, proceder, ser duro na queda pra sobreviver. O jogo é guerra interna. Tem que ser verdadeiro, de responsa. Pois a caminhada é dura na selva de pedra.